Paredão. Gosto muito de você. Yeah.

Produções, na onda do pancadão. Passei a noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir. O primeiro refúgio é pedir um café, que vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro. Nada. Sigo

Manda 007. Tentando ficar com ela. Gel Mix Produções, na onda do pancadão. Manda 007.